Allahumma ihdina fi man hadayt. Oh Allah, guie-nos na mesma direção daqueles que tens guiado. Wa'afina fi man 'afayt. Assegura-nos saúde, assim como aqueles a quem tens assegurado. Watawallana fi man tawallayt. Dai-nos tua proteção, assim como aqueles que tem protegido. Abençoa-nos naquilo que tu tens nos dado. Proteja-nos e livre-nos do mal que tu decretastes. Pois tu decretas e não é decretado para ti. Pois jamais será humilhado aquele a quem tu proteges. E jamais será fortalecido aquele que é teu inimigo. Abençoado e exaltado és tu, nosso Senhor. Teu é o louvor pelo que decretaste, e teu é o agradecimento pelo que concedestes. Rogamos perdão, ó Alá, de todos os pecados e erros, e nos arrependemos a ti. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatika. Oh Allah, reserve para nós do teu temor o que se interpõe entre nós e entre a tua desobediência. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. E da tua obediência o que nos faça alcançar o teu paraíso. E da convicção, o que ameniza para nós as desgraças da vida. وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا. E nos conserve, ó Allah, com nossas audições e visões e forças. أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا. Para sempre, enquanto nos manter vivos. E faça isso da nossa herança. E faça com que a nossa represália seja contra os que nos injustiçaram. E nos conceda a vitória sobre os que são os nossos inimigos. E não faça com que a nossa desgraça seja em nossa religião. E não faça com que a vida terrena seja a nossa maior preocupação. E nem o fim de nosso conhecimento. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. E não faça imperar sobre nós quem não te teme em relação a nós e não nos tem misericórdia. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله. Oh Allah, te rogamos de todo bem em curto ou em longo prazo. Do bem que conhecemos e do bem que desconhecemos. E te rogamos proteção de todo o mal, em curto ou em longo prazo. Do mal que conhecemos e do mal que desconhecemos. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, te rogamos do bem do qual te rogou o seu servo profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. E te rogamos proteção do mal do qual te rogou proteção o seu servo e profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam com ele. Allahumma innaka afuun kareemun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Oh Allah, tu é perdoador, generoso, ama o perdão, pois nos perdoe. Allahumma zidna wa la tanqusna. Oh Allah, nos adicione e não nos diminua. E nos agracie e não nos humilhe. E nos conceda e não nos proíba. E nos faça prevalecer e não faça prevalecer sobre nós. E nos agrade e esteja agradado de nós. Allahumma ja'alna laka shakirin. Oh Allah, nos faça a ti agradecidos. Laka dhakirin. A ti recordadores. Laka rahibin. A ti veneradores. Laka mitwa'in ilayka mukhbitin. A ti obedientes. A ti humildes. Ilayka awahin munibin. A ti suplicantes, a ti contritos. Allahumma ihfazna bil islam qa'imin. Oh Allah, preserve-nos com o Islã enquanto de pé. Wahfazna bil islam qa'idin. Preserve-nos com o Islã enquanto sentados. Wahfazna bil islam raqidin. Preserve-nos com o Islã enquanto deitados. Wa la tushmit bina aduwan wa la hasidin. E não faça os inimigos nem os invejosos se alegrarem com a nossa desgraça. Allahumma inna nas'aluka min kulli khayrin khazainuhu biyadik. Oh Allah, te rogamos todo bem cujos cofres estão em tua mão. Wa na'udhu bika min kulli sharrin khazainuhu biyadik. E te rogamos proteção de todo mal cujos cofres estão em tua mão. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Oh Allah, nos faça suficientes com teu lícito contra o teu ilícito. Wa aghnina bifadlika amman siwak. E nos enriqueça através do teu favor sobre todos além de ti. Allahumma ihdina wa saddidna. Oh Allah, nos guie e nos faça acertar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Oh Allah, te rogamos a orientação, o temor, a honra e a riqueza. Allahumma ighfir lana khatayana wa jahlana. Oh Allah, perdoe os nossos erros e a nossa ignorância. e o nosso excesso em nossos assuntos. Oh Allah, nos perdoe em nossa seriedade e em nossa brincadeira. E perdoe nossos erros sem intenção e nossos atos intencionais. E tudo isso que nós temos. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna. Oh Allah, nos perdoe pelo que pecamos e pelo que ainda pecaremos. Wa ma asrarna wa ma a'lanna. E pelos pecados que mantemos em segredo e pelos pecados que manifestamos. Wa ma anta a'lamu bihi minna. E tudo que tu conheces de nossas ações. Tu és quem antecipa e quem atrasa, e tu és o Todo-Poderoso. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik. Oh Allah, te rogamos da tua graça e da tua misericórdia. Pois ninguém as possui além de ti. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ó transformador dos corações, firma os nossos corações na tua religião. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ó orientador dos corações, oriente os nossos corações para a tua obediência. Allahumma inna zalamna anfusana zulman kathira. Ó Allah, nós temos oprimido nossas almas excessivamente. وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. E não há ninguém que possa perdoar os pecados a não ser ti. فَغْفِرْ لَنَا مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ. Então perdoa-nos com um perdão vindo de ti. وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. E tenha misericórdia de nós, pois, em verdade, tu és o perdoador, o misericordioso. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidik. Oh Allah, nós somos teus servos, filhos de teus servos. Banu imain. E de tuas servas. Nawasina biyadik. Nossas frontes estão em tuas mãos. Teu comando está sobre nós. É justo o teu decreto sobre nós. Rogamos-te por todos os nomes que pertencem a ti, pelos quais tu nomeastes a si mesmo, ou pelos nomes que tu revelaste em teu livro, ou por algum daqueles que tu ensinastes, alguma de tuas criaturas, ou tu tiveste o preservado no conhecimento do oculto. Faze com que o sagrado Alcorão se torne a primavera dos nossos corações e a luz dos nossos peitos e a partida das nossas tristezas. E das nossas ansiedades e nossas angústias. Allahumma anta. أَحَقُّ مَنْ ذُكِرْ. Oh, Allah, Tu és o mais digno de ser lembrado. وَأَحَقُّ مَنْ عُبِرْ. E o mais digno de ser adorado. وَأَنْصَرُ مَنْ ابْتُغِي. E o maior apoiador que já foi almejado. وَأَرْأَفُ مَنْ مَلَكْ. E o mais compassivo que já reinou. وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِلْ. E o mais generoso que já foi rogado. وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى. E o mais munificente que já concedeu. أَنْتَ الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ. Tu és o rei, não possui sócios. وَالْفَرْدُ لَا نِدَّ لَكَ. E és o único, não há semelhante a ti. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَكَ. Todas as coisas serão aniquiladas, exceto a tua face. لَنْ تُطَاعَ إِلَّا بِإِذْنِكَ. Não és obedecido, senão com a tua permissão. وَلَنْ تُعْصَى إِلَّا بِعِلْمِكَ. E não és desobedecido, senão com o teu conhecimento. تُطَاعُ فَتَشْكُرُ. És obedecido e retribui. وَتُعْصَى فَتَغْفِرُ. E és desobedecido e perdoa. أَقْرَبُ شَهِيدٌ. O presente mais próximo. وَأَدْنَى حَفِيظٌ. O preservador mais junto. حِلْتَ دُونَ النُّفُوسِ. Tu te transpuseste entre os íntimos. وأخذت بالنواصي. E contraístes as frontes. وكتبت الآثار. E registrastes as ações. ونسخت الآجال. E decretastes as vidas. القلوب لك مفضية. Os corações a ti são voltados. والسر عندك علانية. E o secreto para ti é público. الحلال ما أحلل. O lícito é o que tu decretas lícito. والحرام ما حرم. E no ilícito é o que tu decretas ilícito. والدين ما شرع. E a religião é o que tu legislaste. والأمر ما قضيت. E a ordem é o que tu sentenciaste. A criação é tua criação. E os servos são seus servos. E tu és Allah, o compassivo, o misericordioso. هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يدي. Estas são as nossas frontes mentirosas, errantes em tuas mãos. عبادك سوانا كثير. Teus servos, além de nós, são muitos. وليس لنا رب سوى. Não temos outro Senhor além de ti. نسألك مسألة المسكين. Imploramos a ti o implorar do necessitado. ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل. E rogamos a ti o rogar do submisso e humilhado. وندعوك دعاء الخائف الضرير. Pedimos-te perdão. Pedimos-te o pedir do fraco e ofuscado. دعاء من خضعت لك رقبته. O pedir de quem se submeteu a ti o seu corpo. وذلت لك نفسه. E de quem se humilhou a ti a sua alma. وفاضت لك عيناه. E se encheram de lágrimas a ti os seus olhos. اللهم لا رب لنا سواك فندعوه. Oh Allah, não há outro Deus além de ti para suplicarmos a Ele. ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. E não há outro Senhor que nos possui além de ti para almejarmos a Ele. A quem nos dirigiremos? E tu és aquele a quem se dirige. E a quem pediremos? E tu és o possuidor da bondade e da generosidade. Allahumma innaka qulta wa qawluka al-haqq. Oh Allah, tu dissestes e o teu dizer é a verdade. Ud'uni astajib lakum. Suplicai-me e vos atenderei. Astajib lakum. Faha nahnu qad da'awnaka fastajib lana ya rabbana. Então suplicamos, pois nos atenda, ó Senhor nosso. Ó Senhor nosso, concede-nos na vida terrena benefício. E na derradeira vida, benefício. E guarda-nos do castigo do fogo. Allahumma inna na'udhu biridaka min sakhati. Oh Allah, te rogamos proteção em teu contentamento contra a tua fúria. Wa bi mu'afatika min 'uqubati. E de tuas graças contra tuas punições. Wa bika minka la nuhsi thana'an 'alayk. E nos protegemos em ti contra ti. Nós não conseguimos enumerar de quantos louvores tu és digno. Tu és como tu louvaste a ti mesmo. Conceda a paz ao profeta Muhammad. E aos seus descendentes, companheiros e seguidores.